Guarda copia, gol no 601. Guardando 601. Solo 2100, libera a direita, solo 219. 219, até daqui a pouco. Solo 6720, livrou. Web 6720, táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia pro 1, 720. Estabilizou o localizador, na LF, está 3894. Está 3894, complete, final, chame a torre, no 186. 186, boa. Gol no 273, desce para 2000 pés, o ajuste no 009, autorizado ILS, reporte estabilizado no localizador. Gol 273, desce para 2000, autorizado ILS, reportado estabilizado. Controle, autoriza o 070 para o Esquilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, suba e mantenha o nível 070. Grato, reporta Lima Conde. 3894, check 30. Baixou e travou. Tem livre pouso no 0, vento de 100 graus com 13 nós. Então 3894. Livre pouso, 3894. Copia 601, pronto, prossiga. Bom, no 601, no Galeão, aprovado nível 360, rota via Peruísque 50, BDEV, AP November 857, Sierra Golf Romeo, AP Zulu 16, Gruff, AP Zulu 4, Toquim. Decola da pista no 0, perfil da Dael Leda, pós-direto BDEV, com curva à direita. Transponder 5474, controle Salvador 119.35, gol no 601. Gol no 601, autorizado em 2360 para Galeão, via Paris 50 BDEV, AP 9857, Serra Golf Romeu, AP Zulu 16 Gruff, AP Zulu 14 Tolkien. Decola pista 10, na saída da El, Leda BDEV, curva direita 5474. Responda controle 1935, gol no 601. Gol no 601, no cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar pronto, gol no 601. Zona ILS 1273. Gol 1273, complete final de minha torre, 1186. 26, boa. Gol 1602, desça para 2000 pés, via chegada Mari. O ajuste 1009, autorizado ILS X Rio da pista 10, reporte estabilizado no localizador. 72000, ajustado no 009, via Mari. Executa o ILS X-Rida 10, reporta no localizador 1062. Salvador, o Papa Rodrigues no Venderal, está na Avenida de Veracruz, salva do IGNS, solicitando para regresso. Papa Rodrigues no Venderal, mantendo 1.500 pés, condições visuais na Proa de Paripe. Reporte Paripe, em Venderal. Venderal. Reportará Paripe, em Venderal, obrigado. No portão 7. 06, libere a direita, correção. TAM 3894. 3894 no solo 07. Solo 219. 219, obrigado, boa tarde. Goro 273, pista agora liberada, tem livre pouso. Uma centena com 11 nós. Livre pouso na 10, Goro 1273. 4 livrou na sua escuta. 3894, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 3894. Me siga o esquina me derrubar. 1880, já posso ajudar, esperar uma modificada para o trem. E assim, já me resolve o esquina me derrubar. Apatão com o esquina me derrubar, regra de voo modificada aos 2008. Subi mantém o nível 085, esquina me derrubar. Goro 273, solo 09, libera a direita, chame o solo 21, decimal 9. 329, boa. Goro 601, para o táxi. 127, aborda, com a minha de 4 horas e 10, até na campina. 01 no Ciente, táxi via Juliette Alfa até o ponto espera pista no 0, quando lá torno no 86, ajusta no 009, bom voo. Foi táxi, Juliette Alfa, ponto espera via 1022, também tem 1009, ajuste, ponto bem 01, obrigado. Salvador, Gono 273, Gono 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantendo antes da Juliette. Bom, 273. Estabilizado no INS, seu voo, no 602, tem o campo a vista. No 602, complete final, chame a torre, no 86. 386, muito obrigado, boa tarde. Condições de alinhar e decolar sem parada? Confirme. Sim, vou na mesa, vamos lá. Porque alinhe e decole sem parada, tráfego da companhia 2 milhas do externo. Então, vento 080 graus com 122. Gol no 601. Alinhe e decola sem parada, agilizar no 601. Boa tarde, igual 602, estabilizado LS da 10, campo à vista, 1,5 para o externo, baixo e travado. 602, ciência avistado, continua aproximação, aguarde pista livre, 37 da companhia iniciando a decolagem imediata. 602. Graças a gente para 3, bom, 2, 3. No 602, eu... Diga. É, tem livre pouso, 100 graus com 13 nós. Obrigado. No 601, decolado aos 13, controle em 1935, bom voo. 935, obrigado, boa tarde. Bom, no 1601, boa tarde. 1601, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado e se mantém o nível 360. Subindo conforme para o 360. 60. Salvador, voo no 567. Fim que dá informação, terra autorização para Brasília, nível 400. Eu tenho aprovado 360, copia ou aguarda? Copia 360, voo no 567. Voo no 567, Brasília aprovado nível 360, via Vesulum no 7. Decola da pista no 0, perfil da gole, transição ofício com curva à direita. Transponder 5476, controle Salvador 119.35. Gole, confirme a transição. Gole, transição ofício, gol no 567. Fala, gol 602, segundo, saída gole, transição ofício, transponder 5476, controle 119.35, gol no 567. Gol no 567, destino Brasília, rota via Pêrdulo 17, gole, transição ofício. Oscar, Foxtrot, Índia, Tango, Oscar. Gente, 360, decola da 10, gole, ofício. Pêrdulo 17, aerovia, transponda 5476, controle 1935, gol no 567. Gol no 567, cotejamento correto, chame pronto. Chamará no 567. Voo no 602, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, 602. Salvador Web 6720, autorização 340, Galeão. Papa Romano de November Alfa, vai para a rotatória, reporte rotatória. 720, aguarde a cópia. Saída da EL. Web 6720, copia. Web 6720, Galeão aprovado nível 340 via Peruísque 50. Decola da pista no 0, perfil da Dael Leda, pós direto Bidev com curva à direita. Transponder 5457, controle 119.35. Web 6720, faça um cheque rádio, informo Clareza 2, saída da AEL Leda, pós direto Bidev. Dael Leda Bidev 5720, confirme agora. Agora Clareza 5, 6720, cotejamento correto, chame pronto. Chama na posicionamento, obrigado. O uísque não vem papá, serviço radar terminado, 5-4 milhas sudoeste do VOR de Salvador, mantenha o nível 085, isso é milhão e 1201. de November Alfa, 1986. Meia zero uno, chame Centro Recife na 288, alterna 3325. 288-133-25, confirmado? Afirmativo, na 601. Índia November Alfa, chame feita no final normal do ano 7. Polo Salvador, gol no 567 para pushback e acionamento, pelo portão 4. Gol no 567, livre chame para o táxi. Camará, gol no 567. B03, autorizado LS aqui da pista na 0, reporte estabilizado no localizador. Reporte estará estabilizado no localizador 3, B03. Índia November Alfa, ciente, tráfego avistado, livre pouso no 7, vento de 100 graus com 12 nós. Charlie, Hotel 3, apoio, 97. Boa tarde, são 3897. 30 segundos para a cópia, informação em curso, Sierra. Senta Sierra, então aguardando, é o 3897. Copia. Obrigado. Tá 3897, Guarulhos aprovado, nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda, pós direto Bidev com curva à direita. Transponder 5502, controle 119.35. Salvador, o 3897, sua transmissão foi bloqueada. Poderia confirmar a sua autorização? Afirmo, TAM 3897, Guarulhos aprovado nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5502, controle 119.35. Aguarde para o cotejamento, por favor. Complete final de minha torre, no 86, TAM 3603. Ciente Gol no 567, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 009, bom voo. No 009, 186 ponto de espera, Índia Alfa, Gol no 567. Da 3897, prossiga com cotejamento. Cruzada até o nível 340, via Rota do Plano, da Turbina 50. Cola da pista 10, da Elvita, Vita Bolsonaro com curva direita. Transborda 5502, controle 1935, altura 3897. Tá 3897, confirme após, Leda. Leda, boa, Bidev. Afirma, cotejamento correto, chame pronto, tá 3897. Pop Banco, tá 3897. 0 graus, 109, tá 3603. Autorizado o posto, tá 3603. Salvador, gol no 567, pronto para o ingresso. Mantenha o ponto de espera no 567. Terá ponto de espera agora no 567.